já fui o mais feliz dos homens. Já tive na vida alguém para amar. Ela foi a melhor das mulheres, até que um dia decidiu me enganar. Nosso filho, um pinguinho de gente, hoje paga inocente por um mal que não fez, por um erro que ela fez de momento, destruiu para sempre o destino de três. Três vidas, três destinos, eu e ela e um menino, cada qual foi para um lado. Três vidas, três destinos, eu e ela e um menino, pelo mundo separados. Três errantes caminhando, cada um segue levando sua cruz e sua dor. Vidas tristes e marcadas, que foram desmoronadas por um erro de amor. Destinos, eu e ela e o menino, pelo mundo separados. Três errantes caminhando, cada um segue levando sua cruz e sua dor. Vidas tristes e marcadas, foram desmoronadas por um erro de amor. Vidas tristes e marcadas, que foram desmoronadas por um erro de amor. Essa é a sua rádio Santelinense. Ô compadre, olha a hora, são 5h15. Alô, Madalena Costureira, bom dia. Tá na hora de tomar o café, hein? Na beira do rio da morte, um outro caminhoneiro, traquejado no transporte, foi buscar uma vacada para um criador do norte. Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. O mestiço era bravo, que até na sombra investia. A filha do fazendeiro, olhando os lábios, dizia: eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia, mas quem montar nesse boi é tirar a valentia, ganhar meu primeiro beijo, que andarei com alegria. Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia. Eu calcei um par de esporas e passei a mão na peia. Peguei o mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia. E quando eu sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. Saltou a porteira, no primeiro corcoviado, numa ladeira de pedras, desceu pulando furtado, saía língua de fogo, cheirava chifre queimado, quando os cascos do mestiço batia no lajeado, parou berrando na espora, joelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro, me disse: você provou ser peão e boiadeiro. Dos prêmios que eu vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Programa Porteira Aberta, a verdadeira música sertaneja raiz. Oferecimento: Mercearia do Joel, Rua 9, no Jardim Oeste. Drogaria da Família, administração Luan e Luciana. Supermercado para Todos, o shopping da família Santelenense. Papelaria Suprema, rede de postos KR, administração Pedro e Ricardo. Frango na Brasa, aos sábados, domingos e feriados, acima da Praça da Alvorada. Telefone 992889407. Supermercado Rodrigues, pista de caminhada, bairro Rodrigues. Programa Porteira Aberta, aqui na Santa Helenense. Casa da Raiz, da amiga Domingas. Venha conhecer a nossa loja. Temos uma grande variedade de raízes, chás medicinais, xaropes naturais, artigos religiosos, artigos de higiene, decorações e mais. Chapéus, bolsas para viagens, chinelos e muitas outras opções. A Casa da Raiz está bem pertinho de você. Rua Paulo Lopes, abaixo da Caixa Econômica Federal. Conheça nossos produtos e o nosso atendimento. Telefone 9-9260-8312. A Casa da Raiz, da amiga Domingas. As sementes de soja comigo são o princípio da boa produtividade. Com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soytec, Brasmax e diversas outras. Além do tratamento com as linhas Singenta, BASF e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região. Para maior rentabilidade e a garantia de qualidade comigo. Sementes comigo. A confiança faz a diferença. Rede de Postos KR, em Santa Helena, Rio Verde e Govelândia. Você sabia que o desempenho do seu carro depende da escolha do melhor combustível? Na Rede de Postos KR, os combustíveis possuem a melhor procedência do mercado. Nosso lema é excelência no trabalho e no atendimento, porque você, cliente, é o nosso maior compromisso. Na Rede de Postos KR, os frentistas sentem prazer em servir bem. Rede de Postos KR, em Santa Helena, Rio Verde e Govelândia. Oi, gente! Vamos seguindo com a parte musical, mas eu atendo agora a Dona Benigna, lá no bairro Rodrigues. Alô, minha amiga Dona Benigna, todas as manhãs agora, hein? Sintonizado com a gente, muito obrigado pela sintonia. Ontem ela pediu música aqui, não encontrei. Agora hoje sim, viu? A música que você pediu, Cabelo de Trança, isso mesmo, com Tonico e Tinoco. Dona Benigna, abração pra você, muito obrigado pela sintonia. Vai ouvir o Dr. Wink de novo, Cabelo de Trança. Depois tem Zé Mulato e Cassiano, Sertão ainda Sertão. Quer mandar para o amigo Cesário. Alô, meu amigo Cesário, hein? A Dona Irene, lá no bairro Brasil, hein? Meu amigo Cesário, obrigado, viu, Cesário? Grande companheiro, ele que todas as manhãs está sintonizado, já. Seu nome já está colocado aqui. A gente vai mandar sempre um alô para você, viu? Cesário e a Dona Irene. Cesário já acorda cedo e toma aquele café reforçado, hein? Tonico e Tinoco, Cabelo de Trança. Zé Mulato e Cassiano, Sertão e Desertão. Zé Tapera e Teodoro, Surpresas da Vida. 5h21. Quase na beira da estrada uma casinha existe. Uma moça muito triste, sem o riso da esperança. Perguntei do seu passado, ela respondeu chorando: minha vida vou marcando em cada nó da minha trança. quem deu. Minha mãe doente, já sem esperança, me fez uma trança e depois morreu. Foi passando o tempo, eu triste a lembrava da mãe e chorava, meu pai foi-se embora. Eu fiquei sozinha nesta taperinha, com minha madrinha, que é a Nossa Senhora. Noivo na trança, uma fita amarrou. A fita era o luto que o destino encerra. Ele foi pra guerra, nunca mais voltou. Lá no cemitério, quando a tarde desce, vou fazer uma prece muito entristecida. Já sem esperança, chorando a lembrança, vejo em cada trança toda a minha vida. A gente, vem ser feliz. Um gatinho, um curraleiro pastando lá no Varjão. Lá na vazante do rio, roça de arroz e feijão. O meieiro tá contente com o viço da plantação. Ora canta, ora assovia o trecho de uma canção. Também fico embevecido, pois nem tudo está perdido. Sertão ainda é sertão. Saracurão, assanhaço faz regência, canta no pé de mamão. Na capoeira fechada canta o príncipe azulão. O canto de uma perdiz me faz suspirar feliz. Sertão ainda é sertão. Sertão sobrevive apesar da agressão, da ganância dos humanos que destroem nosso chão. Mas cá onde a motosserra e o trator nunca virão, não tendo ouro nem prata, que a meu ver é perdição. Aqui a mãe natureza renova sua beleza, sertão ainda é sertão. Música.

O melhor lugar para você se deliciar, o seu café da manhã ou o lanche da tarde é na Panificadora Confiança. Panificadora e lanchonete Confiança. Mais higiene, mais qualidade e o melhor atendimento. Panificadora e lanchonete Confiança. O melhor lanche da cidade e o pão quentinho a toda hora. Rua Teodomiro Rego, em frente à Escola Paroquial. Telefone 3641-2800. Supermercado Panificadora e Lanchonete Confiança. Confiança em tudo que faz. Convidamos você e sua família para participar do Cerco de Jericó. De 5 a 11 de fevereiro, na Igreja São Miguel Arcanjo, bairro Rodrigues. Teremos diariamente, às 19h30, a Santa Missa e adoração ao Santíssimo Sacramento durante 24 horas, 7 dias e 7 noites. Venha participar deste forte momento de manifestação do poder de Deus na nossa vida. Cerco de Jericó, derrubando as muralhas pelo poder da oração. Transmissão diária pela Rádio Santa Helenense. Você tá com cara de quem comeu e não gostou. Use a CAB e mude de vida. Chá CAB combate as doenças digestivas, refluxo, prisão de ventre e elimina a gordura no fígado, reduzindo os riscos de você sofrer um AVC, hepatite e cirrose. O CAB é um chá antioxidante e depurante natural que age melhorando a circulação sanguínea e te ajuda na perda de peso. O chá CAB original só é vendido em farmácias e casas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Santa Helenense, conquistando você em todos os sentidos. Só aqui no programa Alvorada Sertaneja, 5h34. Atenção, senhores pais, estão abertas as inscrições de catequese de base. Procure as catequistas no final das celebrações de sua capela. Inscrições da Crisma na Secretaria Paroquial, tá? Então nós vamos seguindo aqui com o nosso programa. O Hélio do Valfredo está na sintonia. Falou, meu amigo Hélio do Valfredo, nosso bom dia para você. Obrigado pela audiência. O Carlinhos Mototáxi Central, Valdete Bueno, no bairro São Miguel. Falou, Valdete Bueno. Olha, eu vou trazer o Silveira e Silveirinha. Triste calado, depois de ele e Vieirinha, roubei uma casada. 5h35. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Por que não contas a tua mágoa? Quantas vezes te vejo embriagado, sempre ao lado de uma mesa sentado, com um cinzeiro cheio de cinzas de cigarro queimado? Deve ser um grande remorso ou um desprezo de alguém que eras amado. Sim, meu amigo. Tantas vezes embriagado, sempre ao lado de uma mesa sentado, sempre da sociedade afastado e com um cinzeiro cheio de cinza de cigarro queimado. Vou lhe contar um pouquinho do meu passado. Dei o desprezo naquela mulher, mas não consigo me dominar. Sempre bebendo pra distrair, sempre fumando pra disfarçar. Aquela mulher que eu tanto quis, e ao lado dela sentia feliz. Hoje eu me sinto como um moribundo. Não é esse o teu dever. Enquanto você sofre, ela vive nos bares a beber. Esqueça aquela fingida e vamos novamente a vida viver. Sim, meu amigo, você tem razão. Não sofro por ela, é por sua traição. Por causa de outro, destruiu meu lar. Na vida carro na praça e estava bem conservado. Tinha quatro pneus novos que pouco tinha rodado. Dei um repasso no freio pra viajar mais sossegado. Pus gasolina no tanque e saí acelerado. Pra roubar uma casada que eu já tinha combinado. Em frente à casa dela eu pus o carro na calçada. Dei um toque na buzina, ela saiu na sacada. Assim que ela me viu, correu descendo a escada. Com duas malas na mão, me falou dando risada. Vou levando a minha joia que é pra você vender na estrada. Ela me falou tristonho, uma coisa eu vou deixando. É um lindo garotinho, no berço ficou chorando. Respondi no pé da letra, vai buscar que eu tô mandando. Coitadinho, não tem culpa, nós dois acaba criando. Pois mãe e filho no carro e pro mundo sair rodando. Ela deixou seu conforto num prédio lá da ladeira, um telefone na mesa e rádio de cabeceira, e televisão na sala pertinho da cristaleira. Deixou vinho e champanhe e fruta na geladeira, pra fugir com boiadeiro e levar a vida campeira. A dona era casada, esposa de um ricaço. Ele espalhou telegrama, gastou dinheiro no espaço. Avisou toda a cidade pra me ver eu no embaraço. Mas um cabra viajado não pode cair no laço. Com toda a minha pobreza, eu pus um rico no fracasso. O Top Sertanejo é aqui, porque gente inteligente ouve a gente. Confere comigo a hora certinha, são 5 horas e 41 minutinhos, 5 e 41. Olha, Potência Distribuição em seu atacarejo, em novo endereço, Rua do Valdo Veloso do Carmo, número 162. Quadra 11, lote 2, centro da cidade, ao lado do Senhor Café e Academia Bassai. É barato porque é preço de atacado. Telefone 99251-7345, dos amigos Flávio e Daniela. Então, aquele abração para vocês do Potência Distribuição. Eu atendo Carlinhos, Motaque Central. Falou, Carlinhos, obrigado pela sua ligação aqui para o nosso programa. O Carlinhos, meu amigo Xana aí do táxi, o Tigela aí na chácara. Vai vir do Zezé de Camargo e Luciano, bem aos olhos da lua. Resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar. Percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixe a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarei

Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar de doutorzinho, meia tigela. Pode fazer tudo que não me sabe com a senhora, mas se levantar empregada embora, eu vou com ela. Pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar de doutorzinho, meia tigela. Pode fazer tudo que não me salvo com a senhora, mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela. O Sudoeste Goiano sintoniza. Rádio Santa Helenense. Alegria está no ar. Programa Alvorada Sertaneja, 5h51, 5h51. Nosso bom dia para o Zé Bimba, lá no bairro Oeste. Alô, Zé Bimba, abração para vocês. Grande companheiro, não perde a programação. Bom dia para o Zé das Couves e a Tia Ilsa, lá na Fama, lá no Vale do Cedro. Bom dia para o compadre Nico, na chácara dos Buritis, meu amigo Miro e a esposa, Miriam Cristiane. Osaías e toda a família. Trio da Vitória, você é minha devoção. Zé Paraguai Paraíso, só gosto de você. Amar tanto assim. De tanto pensar em você, eu esqueci de mim. Você é minha religião, seus olhos minha devoção. Seu nome é a minha prece, minha oração. Devolva-me os beijos teus, suplico pelo amor de Deus. Aqueça o meu corpo frio com o seu calor. Vem trazer ao meu sofrer a alegria de viver. Vamos caminhar agora pela vida fora, só eu e você. Santelenense. Tá todo mundo ligado. Minha vida é um mar imenso de tristeza. Não consigo mais sorrir. Se eu dissesse nesta hora a certeza, porque sou tão triste assim? Por que é tão triste? Hoje eu vim lhe perguntar. A tua tristeza que me insiste. É tão lindo o teu olhar. Os meus olhos choram tanto nesta vida. E às vezes eu tenho medo. Alguém vê minhas lágrimas sentidas e revelar meu segredo. Sim, o seu triste segredo. Você pode me contar? Não precisa mais ter medo. Eu prometo lhe ajudar. Quer me ajudar nesta tristeza? Eu preciso esclarecer. Sofro tanto por não ter uma certeza. Pois eu gosto é de você. Agora, tudo pode esclarecer. Teu segredo é uma beleza. Eu também gosto de você. Se gostamos um do outro tanto assim, não vivemos separados. Vamos viver nosso amor até o fim. Nosso amor não é pecado. Nosso amor não é De segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas, programa Alma Sertaneja. Oferecimento: Drogaria Farmaville, no bairro Petrolina, telefone 3641-3017. Centro de Saúde Bucal, telefone 3641-1101. Espetinho do Gaúcho, a jantinha mais completa da cidade, esquina da Rádio Santa Helenense. Programa Alma Sertaneja. Apresentação: Lauro Branquinho e Edson Alves. Virgem Imaculada, minha mãe, Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha rainha e mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Coloco em vossas mãos, poderosos, todo o povo que me foi confiado e todas as intenções dos ouvintes deste programa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Música, notícia, informação, é aqui na Rádio Santa Helenense, 1010 AM, Santa Helena de Goiás, www.radiosantelenense.com.br, direção geral, Kleber Martins. Rádio Santa Helenense, a rádio da família de Deus. WhatsApp Santa Helenense 992942802. Conferindo comigo a hora, são 6 horas e 1 minutinho, são 6 e 1. Bom dia para o Germano Pedreiro, hein? Tá na sintonia todas as manhãs. Falou, Germano Pedreiro, nosso bom dia para o Zé Lourenço e a Aurinete também, junto com a gente, hein? Alô, dona Florcênia, senhor Hélio Bispo, lá no barzinho do bairro Parreira. A dona Florcênia falou, olha, pode mandar alô para nós de madrugada aqui, estamos curtindo o programa, hein? Meu amigo Robério, motorista lá da Santa Fé, também falou, nós estamos te ouvindo. Chitãozinho, Chororó, cheiro de relva. Teodoro Sampaio, A Dormideira. São 6 horas e 2 minutos. Prendem dos seus galhos, são as gotas de orvalho de uma noite que passou. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde flores lindas, orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A juriti madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de Vira Lima. A hora certa são 6:05, 6:05, a dormideira, hein, Teodoro Sampaio? A mulher da minha vida não é flor que se cheira, é birrenta certas horas, é briguenta e faladeira. Eu tenho visto o diabo nas mãos desta fera humana. É uma gata selvagem, porém tem uma vantagem, é muito boa de cama. Dormideira, boa de cama, outra coisa ela não faz, só sabe roncar demais. Sete noites da semana. Lá em casa toda noite é a mesma ladainha. Ela deita e não me chama, gosta de dormir sozinha. Num segundo está roncando, chega a estremecer o chão. Eu me sinto rejeitado, vendo um corpo desmaiado em cima do meu colchão. Dormideira, boa de cama, outra coisa ela não faz, só sabe roncar demais. Sete noites da semana. Dia bem cedo, a dormideira levanta, vem dizendo sorridente que dormiu feito uma santa. De repente, num abraço, vira tudo brincadeira. Com minha cara de sono, eu só sei dizer te amo, minha linda dormideira. Dormideira, boa de cama, outra coisa ela não faz, só sabe roncar demais. Sete noites da semana. Rádio Santelenense. Mas em seus braços não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto. Eu posso voar, não voltar nunca mais. Gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some e vai embora. Meu bem

quem tanto amei, e que um dia, sem motivo, tudo teve fim. Olha, amor, eu te confesso que não quis te magoar. Mais alguém, felicidade, amor, que as alegrias tomem conta de vocês, que as suas vidas não conheçam o que é sofrer, que nunca haja um motivo pra separação. Santelenense. Olha, você liga 3641-1073 e a sua música acontece na hora. Agora tem Christian Ralph em Nova York, às 6h22. Estrada no seu

lá no Jardim Santa Helena. Meu amigo Pedro Crescinha, a esposa Joana Carolina, aquele abraço para vocês. Meu amigo Luiz, lá em Rio Verde, falou, tô ouvindo você também. Obrigado, viu? No bairro Santo Antônio de Lisboa, em Rio Verde, hein? Meu amigo Valdeci, Osmar, aquele abraço pessoal lá do Mototáxi, lá no bairro Garcia. Nosso amigo Vando, alô Vando Pedreira também, obrigado pela audiência. Música bonita e vocês que pediram, A Mão do Tempo, Eduardo Costa vai ouvir agora. Passado.

Vamos seguindo, hein? Agora são 6 horas e 46 minutinhos, 14 minutinhos, faltando para 7 horas. Um bom dia para o Jorge e a Lúcia, a Lorena, o Rogério, aquele abração para vocês aí. Lá na fazenda, lá na chácara, está o nosso amigo Miúdo, hein? Falou, estou ouvindo você aqui na chácara. Falou, Miúdo, bom dia. Bom dia para o Noel da Bicicleta, lá no bairro Oeste. Abração para vocês. Meu amigo Zaqueu também, sempre está ouvindo. O Tati, alô Tati, a esposa, conjunto Lucevânia. Nosso bom dia para a Maria Aparecida, do bairro Pedrolina. O José Aloysio Popular. É o José Aloysio Popular Azulão. Obrigado pela sintonia. Valdeci, o Osmar, pessoal lá do Motax, Titã, lá no bairro Garcia. 6 horas e 46 minutos. Chico Rei, Paraná. Qualquer dia. Edson Fernando César, morrendo de amor. Qualquer dia, tá aí o Chico Rei, Paraná, 6h49. Bom dia para o Galego e a Vânia na fazenda. Bom dia, viu, Galego? Bom dia para a Marina Azevedo e o Orcelino. Tô na rua solitário, sem você. Olhando a lua, não consigo te esquecer. No meu carro ouço a canção que nos marcou demais. Tudo sobre eu e você, meu pensamento não sai. O dia já chegou e eu não te encontrei. Jesus chegou e eu te encontrei. Sofrendo por você, confesso que chorei. Volto pro meu quarto, a solidão me devora. Por favor, solidão na prateleira, vai logo embora. Cadê você? Que eu não vejo já faz tempo. Você veio como o vento e bateu e não voltou. Somente a lua me acompanha a noite agora. Solidão vai logo embora. Estou morrendo de amor. Já chegou e eu não te encontrei. Já chegou e eu não te encontrei. Sofrendo por você, confesso que chorei. Volto pro meu quarto, a solidão me devora. Por favor, solidão matadeira, vai logo embora. Cadê você, que eu não vejo já faz tempo? Você veio como um vento e bateu e não voltou. Somente a lua me acompanha a noite afora. Solidão vai logo embora. Estou morrendo de amor. Cadê você que eu não vejo já faz tempo? Bateu e não voltou. Somente a lua me acompanha a noite afora. Estou morrendo de amor. Cadê você que eu não vejo já faz tempo? Você veio como vento e bateu e não voltou. Somente a lua acompanha a noite afora. Solidão vai logo embora. Estou morrendo de amor. Estou morrendo de amor. Morrendo, morrendo de amor. Edson e Fernando e César tá aí morrendo de amor. 6h54, atendo o Galego e a Vânia aí na fazenda. Obrigado pela sintonia. Quero ouvir do Nando Moreno, Nosso Amor Terminou, hein? E o programa também termina, hein? Abração para vocês, muito obrigado pela audiência. Já já vem Jornal Cidade com as notícias do Brasil e do mundo. Traz uma pinga pra ganhar de frango, uma chave de pastores, meu amigo. Passado, nada não importa mais pra mim. Sim, nosso amor terminou. Sei que o destino quis assim. Dizer nada, deixe que o tempo fale por nós. Fomos tão felizes nessa jornada, mas esse amor tão pouco durou. Eu não tenho culpa

beijos por você. E trago lindos sonhos pra viver. Um caminhão de amor só pra você. Mais uma noite eu venho pra te amar. E trago meus carinhos pra te castigar. Eu faço do seu corpo o que eu quiser. Desperto seus desejos de mulher. E a gente não para pra pensar em um segundo. Joga pra fora, esquece de repente os problemas do mundo. E a gente faz amor e chora, chora de felicidade. Seja bem-vindo na Rede Divina Espírito Santo de Comunicação. De Comunicação. Rádio Santa Helenense de Santa Helena de Goiás. Santa Helena de Goiás. Direção-Geral Kleber Martins.